André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Liga pra Mali, solta o som e vamos dançar forró, menino. Que o rei chegou, papai. O nome dele é Dave Miami. Grava aí, Matheus Mix. Mas o menino estourou, então bora tomar uma. A rega já tá chegando, os paredão já tá tocando. O menino estourou, então bora tomar uma. A rega já tá chegando, os paredão já tá tocando. Tudo gaiata, toda o meu celular vriba. Eu falei, o que é isso? Nega chegando. Nega chegando. Toda o meu celular vriba. Nega chegando. Barreira Produções, Top Evento, Raza Tapajós Produções, Adrian CD, sorro, papai. Mas o menino estourou, então bora tomar uma. A nega já tá chegando, os paredão já tá tocando. O menino estourou, então bora tomar uma. A nega já tá chegando, os paredão já tá tocando. Tudo gaiata, como é, rapaz? Meu celular fripa. Eu falei, o que é isso? Nega chegando, oh, oh, oh, nega chegando, total meu celular fripa. Nega chegando, total meu celular fripa. Nega chegando, total meu celular fripa. Nega chegando, total meu celular fripa. Paredão para as das flores, São Júlio Michurado, São Clécio CD. Fugindo Cavaco, Tiago e CDs, Ora Jeff e CDs, tamo junto, vai papai!